Te vejo no santuário, ouço a voz dos teus anjos, eles cantam que tu és santo, Senhor. Deus Santo, Todo-Poderoso, que habita no meio dos louvores do seu povo. Tu estás aqui.